Fala, meu amigo AC. Fala, Gabriel. Tô na área, hein? É tudo nosso. Sou carioca de Goa, de Angola e da Guiné, Cabo Verde, Moçambique, Timor-Leste, São Tomé, Macau, Portugal, mas vim pela Galícia, que a vida é uma delícia temperada nesse sal. Cabral descobriu muito menos do que eu. Os meus descobrimentos não estão nos museus, nem nos livros de história, mas estão na minha memória e na dos meus amigos que navegam comigo. Há coisas na vida que não se esquecem, os amigos são aqueles que permanecem. Relógio não tem asas, mas o tempo voa. Lembro-me desse show no pavilhão em Lisboa. Cantámos, curtimos, ficámos roubos. 1990 e poucos. São fotos gravadas no coração. Eu brindo com suco, mas conta a intenção. Yeah. Vem mais um copo, tira uma foto. Um abraço pra matar a saudade. Vem mais um copo, tira uma foto. Este som é um brinde à amizade. Te conheci, a gente ainda era moleque. Um ideal em comum e uma roda de rap. O meu chapéu na cabeça, o teu boné pra trás. Muitas ideias na mente, quanto tempo isso faz? O tempo voa e a gente nem vê. E tanta coisa acontece e deixa de acontecer. Se navegar é preciso e se é preciso viver, a amizade é a bússola pra eu não me perder. Com amigos como você, eu sei que eu posso contar. Sempre ao meu lado, mesmo estando do outro lado do mar. Por isso eu quero brindar a nossa boa amizade e a todos os amigos que são de verdade. Pois voa. Vem mais um copo, tira uma foto. Um abraço pra matar a saudade. Aham, vem mais um copo, tira uma foto. Esse som é um brinde à amizade. Sou palavra, melodia, sou de onde tu fores. Lusofonia de todas as cores. Sou Tuga do Mindelo, angolano de Bissau, santomense de Maputo, brasileiro de Portugal. Língua portuguesa com sotaques diferentes. As nossas gentes no fundo são todas parentes. E na diversidade vamos convergindo. Quem vem em paz é sempre bem-vindo. Há sempre espaço para mais um. E só vendo as diferenças percebemos o comum. Que um estranho é um amigo que não conhecemos. Amigo é família que nós colhemos. E mesmo ao longe o sentimento perdura. Enquanto houver música ninguém nos segura. Passado, presente, o tempo passa veloz. Vem ao futuro, cheio de coisas boas para nós. Vem mais um copo, tira uma foto. Um abraço para matar a saudade. Vem mais um copo, tira uma foto. Este som é um brinde à amizade. Conheço bem a solidão, pois sou um nômade. Mas sei também que a vida é uma soma de instantes, minutos que podem ser eternos. Olhares, sorrisos e abraços fraternos. O inferno eu não sei, mas o céu são os outros. E pra eu entrar no céu só não posso estar morto. Então eu sinto o coração das outras pessoas. E assim eu sei que eu tô vivo e que eu não tô vivo à toa. Quem é vivo aparece, então eu sempre apareço. E conhecendo um estranho, eu também me conheço. Anoto meu endereço, que ele agora é o nosso. Não tenho tudo que quero, mas faço tudo o que posso pra dividir o que eu tenho e multiplicar o que eu ganho. E conhecendo um amigo eu fico menos estranho. Anota o meu endereço, que ele agora é o teu. Não sou o dono da casa, mas ele nos acolheu. Pois voa. Vem mais um copo, tira uma foto. Um abraço pra matar a saudade. Yeah. Vem mais um copo, tira uma foto. Esse som é um brinde à amizade. Valeu, AC. Depois me manda essa foto, hein? Mando sim, mano. Tranquilo. E obrigado. Um brinde à amizade. A nossa. Saúde.